sem mano A, tem que ser real, tem que ser real. Os mano e as mina representa até o final. Tem que ser tipo A, tem que ser tipo A, tem que ser mina A, tem que ser mano A, tem que ser leal, tem que ser real. Os mano e as mina representa até o final. Tem que ser diferente, tem chegar de bolfete, levanta a nossa gente. O ambiente fica quente, canta, pula, vem com a gente. A galera bota em frente, qual é o ingrediente? A música move a mente. O rap me faz bem, e te faz bem também. O rap me faz bem, e te faz bem também. Que é bom, vai além, tá na rua ou no trem. Tá no baile, a rapa vem, que é bom aqui com fé. Tem que ser mina, tem que ser mano. Tem que ser mina, tem que ser mano. Tem que ser mina, tem que ser mano. Tem que ser mina, tem que ser mano. A festa é nosso momento de diversão. Liga as mina, os mana e fazer o peão. Da leste sim, eu vou lá pro central. A gente tá canta, pula, representa a nação. A vida é bela, viva por ela. Eu tô naquela, as mais vou nela. Amar companheira, fiel donzela. Tipo a verdadeira e todo mal cancela. Amar companheira, fiel donzela. Tipo a verdadeira e todo mal cancela. Tem que ser tipo A, tem que ser tipo A. Tem que ser mina A, tem que ser mano A. Tem que ser leal, tem que ser real. Os mano e as mina representa até o final. Tem que ser tipo A, tem que ser tipo A. Tem que ser mina A, tem que ser mano A. Tem que ser leal, tem que ser real. Os mano e as mina representa até o final. Tem que ser tipo A, pra firmar, pra chegar. A cultura representar, cada um no seu lugar. Ótima evolução, truta chegar. Batidão, pancadão, o rap pegar. Do Cameron tá no A, missão Brasil, round. E é um amigo já, seca, é nóis que tá. Pras mina firme, surpreende com certeza. Postura e realeza, encanta, tem beleza. Agradeço ao meu senhor, hip hop me enviou. A todos que somou, só vitória é isso mesmo. Da massa investidor, cultura. Talentos, comprador da música, vendedor. É na minha mente, boa semente. Plantaram, me apoiaram, me ajudaram. Vocês que regaram. Esse é o fruto, por mim trabalharam. Me levantaram, esperaram meus sonhos realizar. É na minha mente, boa semente. Plantaram, me apoiaram, me ajudaram. Vocês que regaram. Esse é o fruto, por mim trabalharam. Me levantaram, esperaram meus sonhos realizar. Tem que ser tipo A, tem que ser tipo A. Tem que ser mira A, tem que ser mano A, tem que ser leal, tem que ser real. Os mano e as mina representa até o final. Tem que ser tipo A, tem que ser tipo A, tem que ser mina A, tem que ser mano A, tem que ser leal, tem que ser real. Os mano e as mina representa até o final. Tem que ser mina, tem que ser mano, tem que ser mina, tem que ser mano, tem que ser mina, tem que ser mano, tem que ser mina, tem que ser mano. Tem que ser tipo A, tem que ser A, tem que ser tipo A, tem que ser A, tem que ser tipo A, tem que ser.